inferno ao céu. Se eu tenho paciência, crio um avião ou um chapéu. Barcos com navegantes que enfrentam tsunamis, aves, dragões. Se eu arrisco um origami, pego uma caneta e faço altas caretas. Me dou ao trabalho de juntar letra por letra, escrevendo os planos para dominar esse planeta. Planos de guerra e paz, ou pra conquistar minha preta. Sempre ando com um caso, a ideia surge quando falta ideia ou seda. Taco ele pra cuca, todo mundo usa. Tem uns otário que abusa, e por um punhado desses até entram pra Yakuza. Quando a saudade aperta eu passo um telegrama. Também desabafo nele quando estou tomando brama. Já vi sendo usado de mendigo é empresário. Geral usou Raul, Tupac, até mesmo Mario. Que Mario? Veja só como é hilário. Sempre tem um por perto, dicionário, calendário, recicle. Pode aumentar o seu salário, por favor. Não recicle o que é usado em sanitário. Escreva pra quem ama, se constar, use um anel. Cê tem que ter bastante pra ver a sua dama de véu. Criado pelos chineses e assinados por Isabel. Que não adiantou porra nenhuma, ainda pago aluguel. Não tenho medo de coronel, nem de dormir em quartel. Sou revolucionário como Che ou Fidel. Às vezes meu papel é muito cruel. Tenho vários papéis e a nenhum eu sou fiel. A4, A3, cor de azul, cor de mel. Faço constantes rimas a varejo ou a granel. Pra ler em grande público ou dentro de um bordel, costumo anotar um pensamento ou um cordel. Queria falar mais de algo que é tão bonito, só que eu olhei pra cima e ele já tava todo escrito. Esse é meu papel, a quem sou tão fiel, dedicado a cordel, do fogo encantado. Esse é meu papel, a quem sou tão fiel, dedicado a cordel.